Apresentou-se na Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu na última terça-feira. William Siqueira Machado, acusado de haver assassinado a tiros a vítima José Marcelino de Melo no dia 20 de fevereiro deste ano. O crime ocorreu no Jardim Curitibano 3, em Foz do Iguaçu. Desde o início das investigações, os policiais civis da DH já haviam identificado William como o principal suspeito do crime. O delegado Marcos Araguari de Abreu aguardava a sua apresentação após uma solicitação do advogado do indiciado. Na delegacia, ao ser interrogado, William admitiu a prática do homicídio e contou aos policiais que vinha sendo cobrado pela vítima de uma dívida que inicialmente seria de R$ 2.000. Segundo o indiciado, eram pagos valores mensais, com juros de 15% ao mês para a vítima. No entanto, 6 meses antes do crime, a vítima teria deixado a cidade sem dar notícias de seu paradeiro ao devedor, motivo pelo qual este parou de fazer os pagamentos das parcelas combinadas. No início do mês de janeiro deste ano, há 40 dias antes do crime, William teria sido procurado pelo devedor em seu local de trabalho e este teria lhe cobrado uma dívida de R$ 35.000, uma vez que José Marcelino afirmava que o indiciado nunca tinha pago nenhuma parcela da dívida. A ausência de recibos e de comprovantes da dívida gerou um impasse que teria desembocado em situação irreversível. A vítima teria exigido um montana de propriedade do autuado e uma motocicleta, além de um Kia Cerato de maior valor, ficando, de acordo com William, acertado que os veículos seriam restituídos após a quitação da dívida. No entanto, na manhã do dia do crime, José Marcelino foi ao encontro do indiciado exigindo que o mesmo pagasse o conserto de uma chave do Kia Cerato no valor de R$ 350, além de mais uma quantia de R$ 6.000 no prazo de 30 dias. Na parte da tarde, a vítima e indiciado se encontraram novamente, agora na casa da vítima. Nesse momento, José Marcelino teria sacado de uma arma e tentado entrar no veículo Montana que fora repassado à vítima por ocasião da troca. Reagindo à atitude de José Marcelino, William afirma ter tomado a arma no momento e efetuado os disparos que acredita ter acertado a região da boca da vítima. Ato contínuo, outro disparo foi feito, tendo o indiciado narrado que o mesmo pode ter acertado o peito da vítima. Após o crime, o indiciado foi para sua casa, tendo jogado a arma num bosque atrás de sua residência. O delegado Marcos Araguari de Abreu não acredita na tese de legítima defesa, embora considere que a história contada pelo indiciado seja em parte verídica, principalmente no que tange aos motivos do crime. A arma de fogo utilizada no homicídio foi entregue na delegacia especializada na presença do advogado, tratando-se de um revólver 38 com 2 munições deflagradas e 3 intactas. Segundo informações oficiais da DH, são aguardados os laudos periciais atinentes ao caso a fim de que se confirme ou afaste a hipótese de legítima defesa. Somente os laudos periciais, principalmente os necroscópicos, confirmarão a possibilidade ou a inexistência de legítima defesa. Mas já neste início de investigações, parece fantasiosa a história contada pelo indiciado, pois o procedimento de tomada de uma arma de uma pessoa durante uma discussão é muito improvável. Por outro lado, se a arma foi realmente arrebatada pelo indiciado durante a discussão, já não havia perigo para o mesmo, o que faz deixar de existir a legítima defesa, concluiu o delegado Marcos Araguari de Abreu. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.